e da Master. Master, de frente pra você. Imagina como te quero, quero e sabes como te quero, quero sim, porque não vê. Bate

Ivan Master, fazendo o povo do Pará relembrar com as marcantes. Bota pra cima, DJ. Turbição. Sua boca na minha, seus olhos fechados são o meu maior momento de silêncio. Sua pele suave, sua mão que passeia em mim, igual o vento toca as gotas de orvalho. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo eu procurei, Cristina. Banda Amazonas, pra ouvir e se apaixonar. As horas que passando foram segundos. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo eu procurei, Cristina. Se às vezes eu me calar, tentando me encontrar, não ligue. É medo de perguntar, seu amor. Você me dá, é hoje o meu futuro, ou pode me machucar. DJ Ivan Master, fazendo o povo do Pará relembrar com as marcantes. Bota pra cima, DJ. DJ Luiz Cláudio. O comando turbinado da galera. DJ Xinga, agora sua festa fica ainda melhor. É agora, meu DJ. Foi demais o que passou. Eu pensei que o nosso amor não fosse acabar assim. Por isso eu estou aqui. Foi um tempo cheio de emoção. Lembro o que você falou. Vamos tentar. Não posso esquecer.

O conceito mais objetivo de qualidade e tecnologia. Espero um dia poder te encontrar e reviver aquele amor que não pude te dar. DJ Ivan Master. Onde estás? Estou a procurar esse alguém que dê carinho. Espero que um dia você possa me notar. Estou à sua volta, só você não me nota. Será que é amor? Aonde irei chegar? Estúdio R Master Produções. Produções. E os DJs que fazem a diferença. DJ Robson Absoluto. Absoluto. E DJ Ivan Master. A melhor produção de hip-hop. Me escutou em um desejo, a vontade de te encontrar. You got to have yourself a good time. Take a look and you just might find. Ivan Master. Não consigo mais conter os impulsos dessa paixão. You got to have yourself a good time. Take a look and you just might find. Estado do Pará, com o DJ Dinho e o DJ Toninho, e o alto sonoro do Tupinambá. Já vai subir. Estúdio Master Produções e seu comandante, DJ Ivan Master, produzindo os melhores CDs do Pará. Contato pelo fone 8021-6286. Sei que agora eu posso dizer, te amo meu amor. Sem sonhar agora vou te ter, meu bem maior. Quando eu recordo teus beijos em mim, chego até a tremer. Meu bem querer pra sempre é todo teu, eu te juro meu amor. Eu viajo em teus beijos quando estou no rubi, DJ Fábio comandando o show. Sempre vou te amar, apaixonada por você estou. Eu quero só você, vem para os meus braços, vem. Você é meu rubi. Eu sou, me deixa amar. Sou, Fábio. Sou, rubi. Sou, me deixa amar. Sou, Ivan Master. Ivan Master, fazendo você voltar no tempo. És a razão do meu melhor viver, meu ar, meu calor. A vida inteira vou te dar prazer, meu único amor. A qualquer hora eu te quero aqui, e pra você eu me dou. Aos céus eu peço pelo nosso amor, meu ser inteiro te dou. Estou no rubi, DJ Fábio comandando o show. De beijo, mar em que vem, decolando a espaçonave. Rubi, rubi, és meu rubi. Pra sempre vou te amar, apaixonada por você estou. Eu quero só você, vem para os meus braços, vem. Você é meu rubi. Com você vou viver Ivan Master, um DJ de verdade pra quem é de verdade. Get the power and listen to the best. DJ Anderson e DJ Eduardo, as novas revelações. Você está com o DJ Ivan Master, o comandante da galera. Sentir o amor perto de mim, eu me sinto tão triste assim, porque se foi e me abandonou, a sua falta, a solidão não completou. Lembro os momentos que aqui passei, ao seu lado que me apaixonei, era pra mim o nosso amor. Meu bem, não me diga que acabou, diz aí que eu vou te amar. Como que sou, eu quero ficar, sem teu amor não consigo viver. Diz aí que look sou, eu amo você. Banda VIP. Ter você tocando para mim, diz aí o nosso amor. Eu sei que ele nunca se acabou. O que som é quem vai tocar a canção que me faz sonhar. Eu te amo, tá, amor. Meu bem, não me diga que acabou. Diz aí que eu vou te amar. O que som eu quero ficar. Sem teu amor não consigo viver. Diz aí que que sou. Eu amo você. Diz aí que eu vou te amar. O que sou, eu quero ficar. Sem teu amor não consigo viver. Diz aí aquilo que sou. Eu amo você. Estúdio Master Produções e o seu comandante, DJ Van Master, produzindo os melhores CDs do Pará. Contato pelo fone 8021-6286. DJ Van Master, bota no doce as marcantes. É você, nunca te esqueci, nunca te esqueci. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é a minha paixão. De David Wilson e de Elson, tocando pra nós no furacão do som. Meu primeiro amor, hoje eu vou curtir. Se cone toca pra mim, o furacão do som. DJ Edilson de Elson, seus melhores. DJ Xinda e DJ De Souza, os DJs que fazem a diferença no Turbi Sol. Alô, DJ Xinda e DJ De Souza, DJ Ivan Master. Cada segundo te desejo. Eu sei, você também me quer, mas tem medo de se entregar. De jeitinho eu quero poder te amar. No pop som preciso ter o seu amor. Curtindo o pop som, você e dos seus

ele está de volta para a alegria do povo do Pará. O DJ mais contagiante do Pará. DJ Ivan Master, o DJ da galera, de frente pra você. A sua decisão está tomada, te vai a outro lugar, a outro lugar. Quem sabe aonde irás e com quem estarás depois de mim, depois de mim. De repente, sem pensar, tu te vais daqui, sabendo bem, sabendo bem. E não poderei viver se não estás aqui junto a mim. Se tu te vais, sabes que fica um ano a ponto de morrer. Ou ver essa distância e eu sozinho aqui. Se te vais de mim, se tu te vais de mim. Se tu te vais, a vida não será nunca o que eu te estou. Te juro que feliz jamais por você. Se te vais de mim, se tu te vais de mim. Se tu te vais, não amor de mim, eu não serei feliz. Não, não. Se tu te vais de mim, se tu te vais, não amor de mim, eu não serei feliz. Não, não. Se tu te vais de mim. DJ Ivan, o talento jovem que faz você dançar. Turbição. Amor, vai tocar. Toca, DJ Ivan.